direto, parte do GRE, tomará no solo, guardião 01. Gol 996, desce para 2000 pés, ajuste na 015, autorizado IRS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1095, repartaremos estabilizado 1896. Localizador 6258. Oxanar 6258, torre de 118, decimal 95. 295. Tô em Salvador, boa noite. Oxanar 6258, na ILS 10. Oxanar 6258, mantém aproximação ou guarde pressão no zero livre? Aguardando 6258. Autorizado, chama para o táxi. E depois chama para o táxi. Puxa, né? É 6258. Livre pouso, pistão a zero, vento 1, 1 a 0 grau, 08 mais. Livre pouso na 0, 6258. Alpha 083, airborne at 02, departure 120 decimal 8, boa noite. 120, Alpha 084, boa noite. Salvador, departure, boa noite, Europa 084. Europa 084, radar contact on the pastry, climb on flight level 370, Puka departure. Climbing 370, Puka departure, Europa 084. Guardião 01 ao 03, no corte de frequência livre, uma boa noite. Utilizando ILS 1896. Ou 1896, torre 118, decimal 95. 198, decimal 95, 896, boa noite. Boa noite, muito mais. Torre Salvador, boa noite, 96. Estabilizado ILS, da 1-0. Boa noite, 96. Livre pouso para 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso na 1-0, 96. A bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1, aí decimal 95, bom voo. Lotan 3152, ponte meia, pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chamará, 3152. Anti-Juliette, 6258. Táxi via Juliette, portão 1. Juliette 1, 6258. Oito, 05, falei e mantenho no 0. Uno 896, solo 09, solo 121, desce 19, livrando à direita. Uma boa noite. 219, pega, 896. I go for 5084. I'm restricted to flight level 330. Roger, active for level 330, Europa 084. Da Juliette. De Alfa, empatamento da Juliette, 896. Roma 805, Decola Azul 1, no controle 120, decimal 8, uma boa noite. 3208, boa noite, 05. Salvador, boa noite, 05. Voo 9805, contato radar, sua para nível de voo 370, saída Pucas e Pá. Pucas e Pá, nível 370, boa noite, 05. Arapa 084, contacte Recife Center 125, decimal 45, if unable 126, decimal 85. 125, 45, unable 126, 85, bye-bye. Noite 96, táxi via Juliette, portão 4. Autorizado via Juliette, portão 4, noite 96. Solo TAM 3252 para o táxi. Com 118, 12 e 30, altera Natal, visual com gol. 103152, após o gol, que vai para o portão 4, segue via Índia e Alfa no ponto de espera torre 1, no decimal 95, com gol, altímetro no 0 no 5. Índia, Alfa e torre 1895, 3152. Boa noite, TAM 3152, pronto. TAM 3152, a linha decola, vento 1, 1, 0 graus, 09 nós. A linha decola, TAM Lona 805. 805, prossiga. Chega agora Recife 2545, eu termino em 2085. 2545, 2085, Lona 805. Decola 18, controle 120, decimal 8, uma boa noite. 1208, obrigado, bom trabalho, bom final de semana. Controle Salvador, TAM 3152 novamente, bom dia. TAM 3152, contato radar, sua para nível de voo 330, saída PUCA. 330, TAM 3152. Quando possível, pro de Aracaju 3152, agradece. 3152, mantém a saída, aguarde coordenação com o centro Recife. Não mantém. Padrões 152, chame Recife, né, 2545, ao termo 2085, colando diretamente comigo. 2545 no 2685, da 3152. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída PUC, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5173, coteja. 230, via Golf 677, Aracaju. Decola da 10, com curva à esquerda, na saída PUC, Aracaju. 123, decimal 8, 173, no 174. Planejamento correto, chame para pushback, sonamento. Chamada. Solo Salvador, gol 9896. Prossiga. Solicito a autorização, João Pessoa. Gente, autorizado João Pessoa, nível 370, via Upper Whisk 58. Saída PUCA, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5405, coteja. 1896, confiança está autorizada 370, João Pessoa, pela periodista 58. Decola da 10, curva esquerda, PUCA, Aracaju, controle 120, decimal 8, transponda 5405. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Chamarei, 1896. 994. Prossiga. Autorização Maceió, Bravo. 994, autorizado Maceió, nível 350, via Periwisk 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decima 8. Aciona 5403, coteja. Autorizado Maceió, Thank you.